Original Rap Brasil. Desse jeito, música preta periférica brasileira. É o Nordeste. Ixi. Os três tambores. Tamo junto, hein? Kaline Lima. Presente. Ativa e operante. Chega! Paraíba, nordestina, sobretudo feminina. Mulheres comandam o exército das mulheres. Crianças famintas batem na mesa com talheres. Ao meio-dia, a combatente de patente Maria. Mãe de tantas filhas nessa terra sem estia. Serve ao batalhão a refeição que tem no dia. Muitas vezes não passa de água com farinha. Pra chegar até aqui, já vendeu tudo o que tinha. Luta contra o tempo, contra a seca e exclusão. Contra a violência, o machismo, a tradição. Que lhe colocou numa posição que não se conformou. Vive na busca de mudar o que ofusca o seu valor. É no passado, roçado, não deu um resultado bom. Mas vai mantendo a resistência sem perder o dom. Não se entrega à fraqueza, simplicidade, sua realeza. Mistura de fé, sabedoria e beleza. Da comunidade do Alto José do Pio. Agora é com você, meu parceiro. Humildemente, Zé Brau. Chega mais. Mandando esses versos. Coisa fina, né, não, Zé? Vixe, estou no Nordeste que diante da vaidade. Arrodeado de um cenário de criatividade. Ilustração natural em uma nação expressiva. Onde o alto estilo não tem contagem regressiva. Se processa. Os efeitos da natureza. Onde o mais humilde investe na sua beleza. Pano de chita aqui é um valioso tecido. A elegância do negro velho bem estabelecido. Sempre cheiroso, postura seguindo o padrão. Como Maria Bonita com risco da Dai Lampião. Pernambuco, Bahia, São Luís do Maranhão. Trazem na vaidade sua representação. Na romaria de padre se surrumão a aquarela. Magia bela no sorriso de Dona Estela. O brilho nos olhos, nos cabelos da donzela. Roteiro verdadeiro que não se vê numa novela. Amigo Zé, tudo vai dar pé. Kaline Mama África, ama você com fé. Jackson do Pandeiro, mira negra canção. Ira e uma Tiger, bola 8, considera. Relato consciente, centro histórico, rua do hospício. Pablo Jovem, Misa Aurélio, vinil permitiu isso. Miguel Farias, Capiba, confluência, tudo a ver. Com pisos de barro, KSB, barracos de saber. Sem cama, sonha na rede, Pedro Luiz e a parede. Coco, raízes, jaco verde, beba se você tem sede. Cuscuz de milho cozido no pano de prato. Histórias lindas, das vidas e vindas ao grato. No mundo livre das ruas, do alto Zé do Vinho. Forró, festa, farra, agarradinho, mais belo linho. Vestindo repentistas, seresteiros, prosadores. Nação zumbi, Chico vive nos banques e tambores. Ao seu Valença, abre a janela, distribui bom dia. Lenine, Silvério, Pessoa, espantam a monotonia. Lula, Queiroga, diz o habitat da felicidade. É brisa, chão que vem após a forte tempestade. Céu sem nuvens, sol belo, azul vai raiar. Dona Lia, folia da ilha de Itamaracá. Deixando Lula de acém, que raiz nota 100. Vaidade quem não tem, na dose certa faz bem. Oxi! Ô moleque, oxi. Cabra retado. Intercâmbio natural. Gog, Kaline, Zé Brau. João Pessoa, Paraíba. Mais uma conquista pra nós. DF, Brasília. Desse jeito, meu querido. Recife, Pernambuco. Terra de gente boa, muito orgulho. Maior satisfação, professor. Você é um mestre pra mim, parceiro. Que Deus abençoe sua trajetória. A nós, irmão. Axé. A nós, irmã. Valeu.